Você que é um sujeito conformado, espera as coisas do governo e não sai a lutar. Você que não acredita mais na mudança, você que já morreu, está vivo, preenchendo espaço. Sabe o que você é? Um ocupador de espaço. Seres inúteis, ocupadores de espaço. Pessoas que já estão mortas e ao mesmo tempo vivas. Saiba que você é um lixo humano. Você é um idiota e mora lá na esquina. Você que é uma pessoa conformada, espera tudo do governo, quer mamar. Você que é uma pessoa conformada, pessoa idiota, vota errado, depois só reclama. Você é uma pessoa conformada, gosta de ganhar um salário mínimo e não tá aí pra nada. Tchurunarara, tchura. As pessoas conformadas têm uma vida idiota, não tem iniciativa pra lutar pelos seus direitos. As pessoas conformadas não gostam de fazer mudanças, esperam acontecer. Aí, eu não vou ficar aqui esperando só pra ver. Você deve achar esta música chata, porque não entendeu a letra, o sentido ou quase nada. Você deve ser um acomodado. Você que é uma pessoa acomodada, espera as coisas acontecer e não faz nada. Nada, nada, nada, nada, nada, não, nada, nada, não. Eu sou um ser ocupador de espaço. Obrigado. Microfone novo, microfone novo, ó. Muito bom esse microfone. Tchau, fui.